riso de canções e amigos, de amor, de flores, de abrigo, numa astronave de papel. Preciso bater um papo com Caetano, cometas com caudas de pano, correndo tristes pelo céu. Flores vagando incertas pelo espaço, são flores de titânio e aço que aumentam a cada semana. As flores há muito tempo desejadas, por muitos sonhos cultivadas, são russas ou americanas. Preciso fazer um pouco de sucesso, não posso fumar meu progresso, dependo de muito cantar. Eu quero a cor azul da aventura, eu não vá encontrar. Sei de sóis e de desertos frios, de mundos pálidos vazios, de beijos e amores vãos, de estrelas, caminhos novos vou seguindo, chorando, dizendo, sorrindo, que precisamos de irmãos.